2010. Ao contrário do que alguns pensavam e até disseram, eu ainda tô respirando, porra. Ressentimentos. Sente essa porra. Sente essa porra. Vi minha pureza sucumbir, sua maldade absorva aqui, falsidade é o que vejo e vi nessa merda que chamam vida, no fundo só quero amor do mundo, só recebo dor, por isso cultivo rancor na minha alma, surge perdida, como se resolvesse, me entrega as bebidas, reencontro os parceiros, tão sem dinheiro nessas ruas fudidas, nessas ruas fudidas, nessas ruas imundas, meu convívio é viciar os bandidos e vagabundas, tira as balas do tambor mesmo sendo meu amigo, às vezes cê nem conhece bro, quem dorme contigo, no semelhante leio decadência e letra legível, deve haver uma solução, porém não está visível, sua vaca, rezou a Deus que derrubasse João Vitor, eu não coloco meu pinto desses teus lábios malditos, sou mesmo em qualquer lugar e meu respeito vem disso, não atuo por isso, exerço bem meu ofício, vai, te dei a porra da mão, cê quis roubar minha alma, pra esses filhos da puta, covardia é uma arma, cê quer me ver cair, então mova-se, tenho um presente pra ti, chama-se foda-se, te dei a porra da mão, cê quis roubar minha alma, pra esses filhos da puta, covardia é uma arma, cê quer me ver cair, então mova-se, tenho um presente pra ti, chama-se foda-se. Tira essas patas de mim, tira essa vaca daqui, tira esses merdas daqui, vermes pra longe de mim. Vocês não viram que vi a porra do caminho trilhado, por isso meus versos sangram tipo homens baleados. Por isso mostra minha dama um céu todo estrelado, faço amor como se amanhã fosse sonho encarcerado. Foram maus tratos que me inundaram de carinho, foram falsos abraços que me ensinaram a ser sozinho. A estadia no inferno que deixou meu coração frio, nas ruas que nasci, tudo é sujo e doentio. Grande coisas aqui, é quase sempre algum mesquinho, cada humano, simples boneco, cérebro vazio. Tem uns que não serviu, outros mereceram apanhar. Mas já tem pouca carne, nem vale a pena caçar. Sou um monstro, sei o ponto onde quero chegar. Aí nem mais a morte irá me parar. Te dei a porra da mão, cê quis roubar minha alma. Pra esses filhos da puta, covardia é uma arma. Cê quer me ver cair? Então mova-se. Tenho um presente pra ti, chama-se foda-se. Te dei a porra da mão, cê quis roubar minha alma. Pra esses filhos da puta, covardia é uma arma. Cê quer me ver cair? Então mova-se. Tenho um presente pra ti, chama-se foda-se. Cubra-me de amor e te darei um filho. Nem tudo acabou, ainda vejo o brilho da luz que se apagou, restou o ar que respiro. Eterno como um Deus, fiel aos meus até o último suspiro. Toque meu coração e terás um bom menino. Toque no que eu amo, irmão, verás um demônio assassino. Estiquei minha mão, cê quis me ver fudido. Te levantei do chão, cê quis me ver caído, falido, ferido. Corpo quase apodrecido, tipo o mito do Cristo ressuscita e volto cada vez mais vivo. Tô num quarto fedido, num amontoado de livros, tantas canetas gastei com versos depressivos, mas volto na versão durão de um médio chinasque. A vida me quer na sina, na esquina, venda do crack. Quer ver meu baque? Então mova-se, tenho um presente pra ti, chama-se foda-se. Te dei a porra da mão, cê quis roubar minha alma. Pra esses filhos da puta, covardia é uma arma. Cê quer me ver cair? Então mova-se, tenho um presente pra ti, chama-se foda-se. Te dei a porra da mão, cê quis roubar minha alma. Pra esses filhos da puta, covardia é uma arma. Cê quer me ver cair? Então mova-se, tenho um presente pra ti, chama-se foda-se. Igual NF Studio Records.